um cara simples. Pele parda, América Latina, lidando com minhas crises. Satisfeito com minhas conquistas, as derrotas não me afligem. Apenas mais um homem na estrada, regando minhas raízes. Lixão nasce flor porque não falta o jardineiro em casa. E quem não quer uma conta cheia entornando dinheiro? A mulher mais gata, o mais fiel parceiro. Coroa em casa própria, condomínio fechado. E os vizinhos respeitando de onde nós veio. Eles querem me ver sem nada, mas não sou stripper. Vou ganhar tudo que almejo investindo em mim. Pro lutador determinado não existe limite. Só vitorioso, levanta a mão no ringue. Eu sou só um cara simples, pele parda, América Latina, lidando com minhas crises. Satisfeito com minhas conquistas, as derrotas não me afligem. Apenas mais um homem na estrada, regando minhas raízes. Lixão nasce flor porque não falta o jardineiro em casa. Alguns erros me deixaram mais humilde. Mesmo assim ainda sou vaidoso sem dó. Não que as coisas tenham ficado mais fácil com o passar do tempo. Eu que me tornei melhor. Daria um filme, mas ninguém assiste, história triste. Fiz pique com Godzilla, autor do próprio script. Em vez de ficar esperando alguém me convidar pro jogo, coloquei camisa 10, criei meu próprio time. Eu sou só um cara simples.